nem a reclamarei, nem maldirei, pelo contrário, Senhor, eu cantarei. Porque eu te tenho a ti, e te quero dizer obrigado, Senhor, porque eu nasci. Muito obrigado porque creio em ti, pelo teu infinito amor. Muito obrigado, Senhor, por esta casa de oração, pela Federação Espírita do Distrito Federal, pela Federação Espírita Brasileira, pelos benfeitores espirituais que dirigem o movimento espírita em todo o planeta, por Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, por Francisco Cândido Xavier, pelo nosso codificador, deixa-me te louvar e te agradecer. Muito obrigado, Senhor. Que Jesus nos abençoe, meus amigos, hoje e por todo sempre. Que assim seja.